Enseada, em Vaza Grande é só. No Ibucitiúça, no Ibucitiúça, no Ibucitiúça, rasqueada em Vaza Grande é só. No Ibucitiúça, no Ibucitiúça, no Ibucitiúça, rebuça aqui dentro e tchuça lá fora. Se não dançar direito, o guarda mete a sola. Rebuça aqui dentro e tchuça lá fora. Se não dançar direito, o guarda mete a sola. Rasqueada em bom sucesso é só. No Ibucitiúça, no Ibucitiúça, no Ibucitiúça, rasqueada em bom sucesso é só. No Ibucitiúça, no Ibucitiúça, no Ibucitiúça. Eu quero ver se você dança direito, vai até o amanhecer. Eu quero ver se você dança direito, vai até o amanhecer. Oh. Rasqueada em Cuiabá é só. No Ibucitiúça, no Ibucitiúça, no Ibucitiúça, rasqueada em Cuiabá é só. No Ibucitiúça, no Ibucitiúça, no Ibucitiúça, rebuça aqui dentro e tchuça lá fora. Se não dançar direito, o guarda mete a sola. Rebuça aqui dentro e tchuça lá fora. Se não dançar direito, o guarda mete a sola. Rasqueada em Mato Grosso é. No Ibucitiúça, no Ibucitiúça, no Ibucitiúça, rasqueada em Mato Grosso é. No Ibucitiúça, no Ibucitiúça, no Ibucitiúça, rebuça aqui dentro e tchuça lá fora. Se não dançar direito, o guarda mete a sola. Rebuça aqui dentro e tchuça lá fora. Se não dançar direito, o guarda mete a sola. Oh.